CBN Foz, na cobertura das eleições 2013 no Paraguai. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. Dez horas e 23 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu e acontecem neste domingo no Paraguai as eleições que irão definir o futuro político do vizinho país e suas relações com o restante do continente. No total, 3.516.273 eleitores vão às urnas para a escolha do presidente, vice-presidente, 45 senadores, 80 deputados, 17 governadores, deputados regionais e também parlamentares do Mercosul para mandatos de 5 anos. Essa será a primeira vez na história que paraguaios residentes no exterior também poderão participar com sessões eleitorais na Argentina, Estados Unidos e Espanha. Em jogo, a normalização institucional do país após o brusco processo de impeachment que derrubou o presidente Fernando Lugo em junho de 2012, a retomada das relações com Brasil, Argentina, Mercosul e Unasul, a solução de dilemas profundos para a realidade do país, como a pobreza, a corrupção e atrasos na infraestrutura em áreas chaves para a economia, como estradas, energia elétrica e comércio exterior, e áreas chaves para a população, como saúde, segurança e educação. Os locais de votação neste domingo abrem às 7 da manhã, hora local, 8 da manhã, hora de Brasília. O horário de funcionamento das sessões estende-se até às 4 da tarde, hora local, 5 da tarde, hora de Brasília. Os votos são feitos em cédulas de papel e a expectativa é de que os resultados preliminares possam ser anunciados ainda na noite de domingo. Os resultados oficiais, entretanto, devem ser divulgados apenas ao longo da próxima semana. E nesse processo todo, a disputa que atrai a maior parte dos olhares é o voto a voto pela presidência. Em 2008, o ex-bispo católico Fernando Lugo surpreendeu e derrotou a candidata do Partido Colorado, Blanca Ovelar, vencendo e colocando fim a 61 anos ininterruptos de governos da maior agremiação política do país, que subiu ao poder em 1947 e manteve-se por mais de 6 décadas. O objetivo colorado no pleito de 2013 é recuperar a primazia. No total, são 11 candidatos na disputa pela presidência do Paraguai, país que historicamente tem como protagonistas diretos apenas 2 partidos, no caso, o Partido Colorado e o Partido Liberal, disputando as eleições. Historicamente, no Paraguai, são as 2 maiores agremiações. Vamos conferir agora uma lista de candidatos à presidência do Paraguai por ordem de número de legenda nas urnas. Lista número 1, Partido Colorado, candidato Horácio Cartes, vice Juan Afara. Lista 3, Coligação Avança País, candidato Mário Ferreiro, vice-presidente Cíntia Brizuela. Lista 4, Aliança Paraguai Alegre, do Partido Liberal Radical Autêntico, candidato Efraim Alegre, vice Rafael Filizola. Lista 5, Partido Humanista Paraguaio, candidato Roberto Ferreira, vice Luiz Beltrán Vallejos. Lista 7, União Nacional dos Cidadãos Éticos, UNAC, candidato Lino César Oviedo Sanches, sobrinho de Lino Oviedo, vice-presidente Luiz Villamayor. Lista 8, Partido Pátria Querida, candidato Miguel Carriçosa, vice Arsênio Ocampos. Lista 10, Partido Branco, candidato Ricardo Martim Almada, vice Librada Martínez de Vieira. Lista 14, Partido dos Trabalhadores, candidato Eduardo Maria Arce Scherer, vice-presidente Glória Bareiro. Lista 40, Coligação Frente Iguaçu, o grupo político do ex-presidente Fernando Lugo. O candidato é Aníbal Carrilho, vice-presidente Rafael Aguaio. Lista 55, Partido Pátria Livre, candidato Atanásio Galeano, vice-presidente Digno Valdez. E lista 69, Movimento Cunha Pirendá, chapa 100% feminina, com a candidata Lilian Soto e a vice Magirina Atanásia Ramona. E cerca de um terço dos 3 milhões e meio de eleitores do Paraguai está concentrado na capital Assunção e também nos municípios da sua populosa região metropolitana. A segunda região mais populosa e talvez uma das mais esquecidas pelos políticos do país é a região de Ciudad del Este, na fronteira com Brasil e Argentina. No departamento de Alto Paraná, cuja capital é Ciudad del Este, está situada a usina de Itaipu, no município de Hernandarias, e estão instalados também os principais núcleos de colonização brasileira no país, com municípios como Santa Rita, São Alberto, Santa Rosa e Naranjal, tendo sido fundados por agricultores de origem brasileira, chamados brasiguaios. É nesta mesma região fronteiriça também que proliferaram, ao longo do tempo, problemas como o contrabando e o tráfico de substâncias ilícitas, motivo pelo qual as eleições regionais no Alto Paraná ganham especial relevância para os moradores de toda a fronteira. No pleito deste domingo, os eleitores poderão optar entre 12 candidatos a governador. Pelo Partido Colorado, o candidato é Justo Zacarias Irún. Partido Liberal Radical Autêntico, Miguel Ángel Medina Mauro. Avança País, Amélio Cisco. Partido Humanista Paraguaio, Zulma Céspedes Gaioso. União Nacional dos Cidadãos Éticos, Neri Benítez. Partido Branco, Néstor Ramon Sosa Duarte. Movimento Unidade Democrática para a Vitória, Valdemar Zárate Schulz. Partido Verde do Paraguai, Domingo Milcíades Areco Dias. Concertação Nacional Frente Iguaçu, Stilber Ramon Valdez Escobar. Partido Pátria Livre, Belarmino Dias. Movimento Cunha Pirendá, Zulma Beatriz Gabilã Lescano. Movimento Oportunidade para Todos, candidato Celso Miranda ao governo do Departamento do Alto Paraná. E lembrando que na região de Ciudad del Este, o maior local de votação é o Centro Regional de Educação, um colégio público situado nas proximidades do estádio 3 de fevereiro. Vamos a um rápido intervalo neste especial Eleições 2013 no Paraguai. Na volta, vamos falar a respeito das particularidades do sistema eleitoral no Paraguai e também trazer entrevistas e análises nesta cobertura especial da CBN Foz, que estará ao vivo de Assunção, trazendo todos os detalhes para você aqui nas ondas da Rádio que Toca Notícia. CBN Eleições 2013 no Paraguai. CBN Foz, na cobertura das eleições 2013 no Paraguai. CBN Foz, na cobertura das eleições 2013 no Paraguai. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. 10 horas e 33 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. CBN Especial Eleições no Paraguai neste domingo. 3.516.273 eleitores vão às urnas para a escolha do novo presidente, vice-presidente, 45 senadores, 80 deputados, 17 governadores, deputados regionais e também parlamentares do Mercosul para mandatos de 5 anos no Paraguai. Informações úteis sobre as regras do jogo no vizinho país: não há reeleição ou segundo turno na corrida pela presidência, governos regionais ou prefeituras. No Paraguai, independente do percentual do candidato ser inferior a 50% dos votos válidos, o primeiro colocado é declarado vencedor das eleições, mesmo que seja por um voto de diferença em relação ao segundo colocado. A votação ainda ocorre de maneira manual em cédulas de papel, que torna o processo de contagem mais lento e também suscetível a questionamentos e denúncias de fraudes, como verificado em eleições anteriores. E para garantir a transparência do pleito, observadores de entidades e organizações internacionais estarão presentes, inclusive acadêmicos da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, aqui de Foz do Iguaçu, a UNILA, que mandou um grupo de alunos da instituição que viajou ainda nesta semana para acompanhar de perto o processo eleitoral no Paraguai. O voto é obrigatório, porém, como não há histórico de punições, o índice de abstenção costuma oscilar entre 30% e 40%. A votação ocorre amanhã, 21 de abril, nos períodos manhã e tarde, entre às 7 horas da manhã e às 4 da tarde. Já quanto à disputa pelo Senado e pelas vagas de deputados, uma particularidade: no Paraguai não há opção do voto nominal em um candidato. Os partidos montam listas ou chapas de candidatos e o eleitor deve votar em uma delas, e dependendo da quantidade de votos obtida por cada uma das chapas, determina-se a quantidade de cadeiras para cada legenda. Se o partido número 1 conquistar, por exemplo, votos suficientes para eleger 5 senadores, os 5 primeiros nomes da lista para o Senado, cuja ordem é definida durante a convenção partidária, serão os eleitos. O Senado conta com 45 cadeiras, enquanto que a Câmara dos Deputados tem 80 legisladores. No caso dos parlamentos regionais, a quantidade de legisladores varia de acordo com a população do departamento ou estado. As eleições acontecem agora neste domingo, porém o presidente eleito e os novos governadores tomarão posse apenas no dia 15 de agosto. Para mandato de 5 anos, deputados e senadores assumem suas cadeiras 45 dias mais cedo, em 1º de julho, e neste período recebem a incumbência de elaborar o orçamento a ser utilizado pelo próximo presidente. As eleições do Paraguai são de interesse direto para o Brasil, que além de vizinho de fronteira, o Paraguai faz parte do Mercado Comum do Sul, o Mercosul, e abriga a segunda maior colônia brasileira no exterior, os chamados brasiguaios, com cerca de 400 mil indivíduos. O país é também dono de 50% da usina de Itaipu, que abastece 1 em cada 5 lares brasileiros. Problemas como tráfico e contrabando também são recorrentes na agenda bilateral Brasil-Paraguai. E um dos fenômenos mais curiosos da política no Paraguai é a existência dos chamados outsiders, pessoas que vêm de fora no meio político e ganham prestígio e credibilidade em razão do descrédito dos eleitores nos políticos e partidos tradicionais. Em 2008, o ex-bispo católico Fernando Lugo venceu a eleição presidencial sem jamais anteriormente ter exercido qualquer tipo de cargo político. O discurso de Lugo era justamente o discurso da mudança, mudança do sistema em vigor no país. Em 2013, 2 dos 3 candidatos com chance de vitória jamais disputaram uma eleição. O empresário Horácio Cartes, do Partido Colorado, apontado como favorito nas pesquisas de intenção de voto, e o jornalista Mário Ferreiro, da coligação de esquerda Avança País, terceiro colocado nas pesquisas. A reportagem da CBN entrou em contato com Cartes e Ferreiro para saber mais a respeito deste fenômeno. Ferreiro recordou que essa descrença em relação aos políticos tradicionais não é de hoje e já gerou, na década de 90, fenômenos similares. Este é um fenômeno que em Paraguai já se repite há um bom tempo. Paraguai é um país bipartidista, mas, sin embargo, desde os anos 90, a população está começando a buscar outras alternativas. Já passou com a intendência municipal que ganhou Carlos Filisola nos anos 90, a princípio da década de 90, em Assunção. Foi um grande impacto, porque era um sindicalista do âmbito da medicina pública, do hospital e clínicas, que ganhava nada menos que a cidade mais importante do Paraguai. E já Filisola venia justamente de uma estrutura extrapartidária. Aí já a população nos começou a mostrar de que algo estava cambiando. En el 2008 se cristaliza eso con la candidatura de Lugo y con el triunfo de Lugo. Por eso es que yo creo que en el 2013 se puede volver a profundizar esa vertiente en la cual un gran sector de la sociedad paraguaya ya no cree más en los partidos tradicionales, ya no cree más en las promesas de los políticos tradicionales y está buscando otra alternativa que puedo ser yo. Yo inclusive escribí como periodista hace 5 o 6 años que lo ideal sería que los partidos políticos presenten sus cuadros y que esos cuadros tengan acceso a los puestos electorales. Pero en Paraguay no está pasando, por múltiples motivos. Pero en Paraguay la gente sigue buscando afuera lo que no encuentra dentro de la política tradicional. Questionado em relação à falta de experiência política, tendo em vista o caso de Fernando Lugo, que foi derrubado do poder devido à falta de apoio no Congresso, e as dificuldades para dialogar com a classe política, Mário Ferreira avalia que o fato de jamais ter estado em um cargo público pode, ao mesmo tempo que seria uma dificuldade, transformar-se também em um dos principais diferenciais positivos junto ao eleitorado. Bueno, justamente lo que podría ser mi mayor debilidad es también mi mayor fortaleza, porque en el principio, sobre todo, era una de las cosas que más me achacaban, que más me acusaban de no tener experiencia política. Pero justamente eso también genera en la población una expectativa positiva, porque la gente vincula mucho la política, ya sabemos, con la corrupción, con la prebenda, con las maniobras oscuras, con el secretismo, Entonces la política no está bien evaluada hoy día en Paraguay. Vale decir que no tener experiencia política hasta puede ser una ventaja. Y esa es una gran diferencia que tengo. Mis rivales, Efraín Alegre, tiene casi 4 periodos parlamentarios. Es un político profesional. Horacio Cartes es una fórmula interesante en el Partido Colorado porque apuestan a un outsider, pero desde un sector muy elitista, que es el sector que más dinero tiene y que más riqueza concentra en Paraguay. Responde también a un estamento empresarial y político bastante duro en el Paraguay, bastante concentrador de riquezas. Y Carrizosa también es un empresario devenido en político. Quizás el único ciudadano, yo siempre digo común y corriente, y lo digo con mucho orgullo, que se está postulando para estas elecciones soy yo. Porque incluso la otra opción de la izquierda, que es el doctor Carrillo Ramay, que me merece un gran respeto, es también un político de muchos años de militancia. El único que no tiene ni siquiera partido político soy yo. No tengo afiliación. No pertenezco a las estructuras partidarias. Y eso marca la gran diferencia con los otros candidatos. A entrevista completa com o presidenciável paraguaio Mário Ferreiro, com 17 minutos de duração, você confere no nosso site cbnfoz.com.br, no especial Guia das Eleições no Paraguai. Já a assessoria do candidato Horácio Cartes, do Partido Colorado, não retornou aos pedidos de entrevista por parte da CBN. 10 horas e 42 minutos e nesta semana eu conversei aqui na CBN com o professor de História e analista de temas regionais na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, o professor Paulo Renato da Silva, sobre as eleições deste domingo no Paraguai. Na avaliação do professor, apesar dos múltiplos cenários desenhados, o quadro mais provável é o retorno do Partido Colorado ao poder após 5 anos de ausência. A maioria das pesquisas tem indicado a liderança do candidato colorado Horácio Cartes. Porém, pesquisa é pesquisa em qualquer país. Aliás, vamos registrar aqui, as pesquisas no Paraguai estão extremamente diversas nesta eleição, sim, né? Sim, algumas têm apontado que a diferença entre o primeiro colocado do Partido Colorado e o segundo, Efraim Alegre, do Partido Liberal, teria diminuído bastante. Algumas chegam a colocar o candidato liberal na frente das pesquisas. E o que se registra ultimamente é o crescimento da candidatura do Mário Ferreira, uma candidatura de esquerda, de centro-esquerda, que tem crescido nas últimas semanas e pode surpreender nessa reta final. E como as pesquisas não têm indicado que o vencedor provavelmente não terá uma votação, uma ampla maioria, essa particularidade de não ter segundo turno e do quadro eleitoral estar muito disputado, provavelmente exigirá que o vencedor faça coligações, faça acordos com outros grupos políticos para garantir a governabilidade. E nós já tivemos em eleições anteriores, não no Congresso Nacional, mas nos governos regionais, nos parlamentos regionais, casos em que, por exemplo, de 12 cadeiras, 10 eram ocupadas pelo Partido Colorado. Ou seja, o Partido Colorado ele tinha realmente um grande predomínio. Para essa eleição específica, estima-se que o Partido Colorado vai conseguir fazer a maior bancada, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado. Mas será que pela primeira vez, partindo do princípio de que, digamos, o Partido Colorado retorne ao poder, ele terá que realmente se aliar, formar uma grande coligação nacional ali para gerenciar o Paraguai? Olha, é muito provável, Guilherme, e eu acho que é mais do que uma questão partidária propriamente dito. Algo que eu acho que devemos acompanhar com alguma atenção é como um provável governo colorado, ou mesmo um novo governo liberal sucedendo ao do Federico Franco, vai lidar com o legado do governo Lugo, no que se refere principalmente às políticas sociais que o governo empreendeu. As políticas apontando para a conquista de direitos civis no Paraguai. E me parece que, por mais que colorados e liberais tenham tido a postura que tiveram com Lugo e na sua deposição, me parece que são questões que entraram para a pauta política paraguaia e não há mais como ignorar. Então, mais do que um acordo com as demais forças político-partidárias, os movimentos sociais têm ganhado um espaço no país que não pode mais ser ignorado pelas forças políticas tradicionais. Tanto que, dos candidatos que estão aí na disputa, por exemplo, temos a coligação Avança País e a Frente Iguaçu, que são os dois principais grupos de esquerda. Boa parte dessas coligações, inclusive, contam com, não só com partidos políticos, mas também com movimentos populares que estão reunidos nestes grupos. Podemos, para essa eleição, até analisar, destacar como fato, justamente esse crescimento da esquerda, que pela primeira vez em muitos anos no Paraguai vem tendo um protagonismo maior? Sim, é lamentável que a esquerda acabou se dividindo na definição das candidaturas. E diga-se de passagem, há outras candidaturas menores de esquerda que também acabou dividindo o voto do eleitorado de esquerda. Mas, se somarmos as intenções de voto desses candidatos, se levarmos em consideração que a esquerda certamente avançará no Senado e na Câmara de Deputados, me parece que se abre uma perspectiva para que o Paraguai possa sair desse bipartidarismo que tem marcado a sua história política. Me parece que o quadro político, a médio e longo prazo, pode se tornar mais complexo e ganhar em termos de debate político, de profundidade desse debate político. Bipartidarismo, aliás, que é uma das características do Paraguai, né? Partido Colorado e Partido Liberal, historicamente se digladiando pelo poder no vizinho país. E vale a pena a gente colocar aqui, estou conversando com o professor Paulo Renato da Silva, que é da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, vale a pena a gente destacar o porquê da eleição no Paraguai ela ter uma grande importância para o Brasil, para o povo brasileiro como um todo, porque muitas vezes vemos, né, a própria imprensa dando uma cobertura enorme para eleições na Europa, nos Estados Unidos, mas o Paraguai ele é um país bastante singular na relação com o Brasil. Eu sempre costumo destacar, por exemplo, que temos o Paraguai é dono de metade da Itaipu e também abriga a segunda maior colônia brasileira no exterior, que são os chamados brasiguaios. Que outros temas, que outros pontos temos em debate nessas eleições e que interessam diretamente ao governo e ao povo brasileiro nessas eleições do Paraguai? Olha, esses dois pontos que você apontou, Itaipu e os brasiguaios, talvez continuem sendo os aspectos principais. Esse novo governo, em relação ao Brasil e mais amplamente ao Mercosul, tem como desafio reconstruir as relações entre o país e o bloco que, como todo mundo sabe, devido à queda do Lugo, o Paraguai está suspenso do Mercosul. Mas penso eu, Guilherme, que essa questão vai ser resolvida de forma relativamente fácil. E por quê? Porque o Paraguai precisa do Mercosul. E o Mercosul precisa do Paraguai. Países como o Brasil e a Argentina têm amplos setores de sua economia que têm uma presença importante no mercado paraguaio. E assim como o Paraguai, também é dependente de investimentos que Brasil e Argentina fazem no país. Então, esse desafio de reconstruir essas relações certamente é um dos pontos que vai tocar o novo governo. Mas, creio eu, que será mais simples do que possa parecer, dado esse interesse econômico mútuo entre os dois países. Tem outras questões que, e aí como historiador me toca particularmente, que é a própria questão dessas relações entre os dois países, como entre o Brasil e o Paraguai, marcados pela ferida da Guerra do Paraguai. E isso a gente percebeu muito como ainda está presente. Quando houve a punição ao Paraguai, a sua punição do Mercosul, é interessante como o discurso de integração que vinha ganhando força no país através do governo Lugo, cedeu muito facilmente por uma retórica nacionalista muito forte, comparando a punição com uma nova guerra da Tríplice Aliança. Inclusive Brasil e Argentina sendo citados como imperialistas. Sim, então me parece que o outro desafio desse novo governo é reencontrar esse caminho da integração e que Brasil e Argentina também façam as suas devidas concessões para o Paraguai e assim como o Uruguai, que são os países, digamos, menores nessa aliança. Ah, para citar um exemplo simples, mas representativo, o Paraguai pede há muito tempo a devolução de documentos, a devolução de canhões, de armamentos que foram confiscados durante a Guerra do Paraguai. E até agora não houve uma postura efetiva, por exemplo, do governo brasileiro em atender a essa solicitação, que particularmente me parece legítima, profundamente legítima. Então, ambos os países, nesse aspecto, acho que precisam sentar e fazer cada um as suas concessões para que o discurso da integração possa ser mais forte do que o do nacionalismo. Agora, como historiador, a Guerra do Paraguai, ou Guerra da Tríplice Aliança, ela terminou no ano de 1870, ou seja, já há 143 anos atrás. Essa guerra, ela continua tendo impactos ainda, ou é mais meio até que um discurso que se utiliza em determinadas situações políticas? Guilherme, são as duas coisas. É claro que o impacto da guerra marcou o país economicamente, socialmente, culturalmente, nas décadas seguintes, de uma maneira brutal. Agora, como você colocou, nós também devemos analisar o seguinte. Lembrar da guerra a todo momento é uma forma das elites paraguaias se isentarem de suas responsabilidades pelos problemas do país. Brasil e Argentina têm a sua parcela de culpa, sim, para os problemas que o Paraguai vive. Agora, como você apontou bem, nestes praticamente 150 anos, as elites paraguaias, o que fizeram em benefício do seu povo e de sua sociedade para reverter esse quadro? Então, me parece que as duas hipóteses são conciliáveis. Análises do professor Paulo Renato da Silva, professor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, aqui em Foz do Iguaçu, em entrevista nesta semana aqui na CBN sobre as eleições deste domingo no Paraguai. 10 horas e 52 minutos e vamos conferir uma espécie de mini perfil dos três principais candidatos na disputa pela presidência do Paraguai, conforme apontam as pesquisas de intenção de voto. Eles são Horácio Cartes, do Partido Colorado, Efraim Alegre, do Partido Liberal Radical Autêntico, e Mário Ferreiro, da coligação de centro-esquerda Avança País. Horácio Cartes, do Partido Colorado, é um empresário de reconhecida trajetória no país. Ele é novo na política, mas já conseguiu, entre outros feitos, modificar o estatuto interno do Partido Colorado para viabilizar sua candidatura à presidência. Carrega como fantasmas vínculos com a exportação, lícita ou não, de cigarros na fronteira com o Brasil e denúncias jamais provadas sobre supostas ligações com o narcotráfico. Sua missão é reconduzir o Partido Colorado ao poder após a derrota que em 2008 pôs fim a 61 anos de governos ininterruptos da agremiação. Efraim Alegre, do Partido Liberal Radical Autêntico, é o representante da situação. Ele foi senador e ministro de Obras Públicas e Comunicações durante o governo que iniciou com Fernando Lugo e terminará com Federico Franco. Tido como azarão nas internas do partido, ele superou os demais candidatos e conquistou o direito de representar a legenda azul na disputa pela presidência. Já Mário Ferreiro, do Movimento Avança País, é um conhecido jornalista e âncora de programas de televisão e representa a face menos radical da esquerda paraguaia. Ele defende a continuidade do processo iniciado por Fernando Lugo em 2008 e recusou durante a campanha acordos com os denominados setores golpistas. Curiosamente, não conta com o apoio do ex-presidente Fernando Lugo, que decidiu lançar como candidato do seu grupo à presidência do país o médico Aníbal Carrilho. Não são candidatos à presidência, mas influenciam na disputa. Fernando Lugo, presidente deposto pelo parlamento em junho de 2012, ele é candidato ao Senado e espera poder angariar votos para aumentar a presença da esquerda no Congresso Nacional. A falta de representatividade política no Legislativo foi, aliás, fator determinante para sua queda através de processo de impeachment. Outro personagem neste processo eleitoral é o atual presidente do país, Federico Franco, o vice que virou presidente, e é taxado de golpista pelos governos da região, apesar de assegurar que o processo que o conduziu ao poder ocorreu tal qual determina a lei do país. Ele mantém perfil discreto em relação ao postulante de seu partido, que é o Efraim Alegre. Entretanto, a máquina estatal comandada pelo Partido Liberal pode ter peso decisivo na disputa voto a voto. Outro personagem presente nessas eleições é Lino César Oviedo. Mesmo falecido, o nome do general Lino Oviedo continuará a ser ouvido até as eleições deste domingo, e não apenas porque seu sobrinho de mesmo nome substituiu o fundador do partido na disputa. Com a morte de Lino Oviedo, seus seguidores acabaram sendo cobiçados pelos diferentes setores políticos. Estima-se que cerca de 10% do eleitorado paraguaio tinha simpatia por Lino Oviedo e intenção de votar neste candidato nas eleições de 2013. E seu partido, o UNACE, União Nacional dos Cidadãos Éticos, firmou aliança com o Partido Liberal do candidato Efraim Alegre, porém existe até uma incógnita com relação se a adesão dos seus eleitores será em peso à candidatura de Efraim Alegre ou acabará migrando para outras candidaturas. 10 horas e 56 minutos, eleições 2013 no Paraguai, cobertura especial aqui nas ondas da CBN Foz. Teremos flashes ao vivo no domingo e também cobertura especial na segunda-feira, ao vivo da capital Assunção, no programa CBN Foz. Eu sou Guilherme Wojciechowski, este foi o CBN Especial Eleições no Paraguai 2013, programa que estará disponível na íntegra daqui a pouquinho no nosso site cbnfoz.com.br. E nós vamos a um rápido intervalo, na sequência, repórter CBN em Rede Nacional. Daqui a pouquinho, CBN Turismo e os detalhes a respeito dos X Games e também as notícias do setor que movimenta a economia aqui na terra das cataratas. CBN Foz, na cobertura das eleições 2013 no Paraguai.